olhar para cima e voar. Não é o curto, nem o laço, não, não, não, não. Nem o patente, nem o grande, nem o lentente. É o Snoopy, Snoopy. É o Snoopy, Snoopy. Não é rafeiro, o Snoopy é mesmo assim. Consegue olhar para cima e voar. Não é o curto, nem o laço, não, não.